Transamérica. Hora do momento blá blá blá do programa, o quadro engana que a gente gosta, mas Jorge Pegoraro, eu sei que você gosta muito dessa música de fundo, eu também gosto, inclusive ali um vídeo no YouTube com 10 horas dessa música e que eu confesso que ouço até o final, viu? É, mas hoje por uma razão bem especial, eu vou ter que trocar a música de fundo, vamos lá, apertando aqui. Ainda no programa de hoje nós vamos testar o robô português, né, que faz poesia, e até para já ir preparando o clima nós vamos colocar uma música portuguesa no fundo aqui, um clássico do Roberto Leal. Bom, e já que a música hoje já está diferente, quem vai fazer o quadro não sou eu, ok? Que eu vou só chamar, mas quem vai falar são eles, os vereadores de Foz do Iguaçu e a população reunida na Câmara durante a sessão em que os vereadores retiraram da pauta o projeto que previa o aumento no número de cadeiras no Legislativo Municipal. Começando agora com o vereador Darcy DRM em entrevista à TV Tarobá. O que eu tenho a dizer, esse projeto, ele era muito bom para a sociedade. Era. Como foi retirado, ele não volta mais. Eu sempre fui contra o aumento de vereador. Sempre fui contra. Aí, dentro das reuniões, analisando, eu vi que o projeto era bom, que gerava economia, ia dar economia para a sociedade. E nós, como legisladores, temos que ir a favor da economia. Como eu votava em primeiro e teria que ter um tempo para votar em segunda, eu fui a favor e votei pela sociedade. Mas não emplacou, as sociedades não entenderam por causa do aumento de vereadores e não querem. Então, por isso, foi retirado o projeto e ele não volta mais. Poxa vida, vereador, mas um projeto tão bom, a população ficou contra. Tem que ter um culpado por isso aí, né? Quem que é o culpado? Eu acho que os meios de comunicações faltou explicação melhor para a sociedade. Verdade, vereador. A culpa é toda dessa imprensa golpista, essa imprensa que não explica direito, essa imprensa que vai lá na Câmara, apresenta projeto, vota projeto, ilude a população com projeto casado. Essa imprensa, olha... Não sendo possível a continuação do trabalho, essa presidência suspende a presente sessão ordinária. Vai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Vai, bate o pé, faça assim como eu. Vai, bate o pé, bate o pé. Espaço aberto também para o vereador Dilton Vitorassi, autor dos projetos que previam o aumento no número de vereadores na cidade e a diminuição no número de assessores no outro projeto. É impressão minha ou o Vitorassi estava meio bravo na resposta que deu para a repórter da TV Tarobá? Parabéns para eles. Agora se reunimos com um grupo de empresários, dia 12 eles querem sentar. Primeira coisa, eles têm que admitir que ninguém quis enganar ninguém, que os números são certos, para ser o pontapé inicial de uma nova discussão. Feito isso, tudo bem. Nós podemos sentar com os vereadores e com a tarefa principal, que é da mesa diretora, para dizer que a gente possa expressar. Mas nós não queremos mais ser tratados como vilões, quando na verdade nós estávamos fazendo uma coisa bacana para a sociedade de vocês. Se pensar que a Câmara rouba, rouba, rouba muito, mas a Itaipu rouba e baralhada. É, meus amigos, mas o negócio é isso aí, vergonha de quem foi eleito, vergonha de quem votou neles também para elegê-los, ano que vem, ano eleitoral, pode ter certeza que tem mais. Engana que a gente gosta.